pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central, Central do Axé. Axé. Vamos ver o pôr do sol e ver a mão. Estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Central do Axé. Apresentação: Silvio Ferraz. Olha o final de semana chegando! Que maravilha! É o Central do Axé que está no ar a partir de agora comigo, Silvio Ferraz. Levando até você o que há de melhor do axé, samba, pagode, funk carioca. Muita coisa boa, muito axé vai rolar por aqui, né? Aonde você estiver, obrigado pelo carinho. Finalzão de semana chegou, né, gente? Graças a Deus aí. Estamos no segundo final de semana do mês de janeiro. Você que tá em casa, você que tá de férias, você que tá trabalhando, aonde estiver ouvindo o Central do Axé, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O programa de hoje tá cheio de informação, tá cheio de música boa, como sempre, né, gente? O nosso programa, com certeza, arrebenta! E aonde você estiver, é só aumentar o volume que eu tenho certeza que você vai adorar, né? Que maravilha! Todo final de semana, acompanhando aí o Central do Axé, eu começo o nosso programa de hoje mandando um grande abraço para todos os nossos internautas que estão sempre conectados aqui no Central do Axé. Que maravilha! Olha, para começar, vou falar para vocês aí da cantora Ludmilla. Olha, Ludmilla aí, gente! Ludmilla atualmente fatura pelo menos R$1 milhão por mês. Mas o que é isso, Ludmilla? Ludmilla veio de baixo, atuando como nomes como MC Beyoncé nos baile funks do Rio de Janeiro, mas já é uma estrela milionária. Na reportagem do Jornal Extra da última semana, na última quarta-feira, dia 6, ela revela que cresceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e está faturando pelo menos R$1 milhão por mês. Ei, Ludmilla, empresta um pouquinho aí, Ludmilla. O número inclui publicidades e shows que ela faz no cachê de 50 mil a 120 mil, show da Ludmilla, né? Dependendo do porte do evento. Por mês, ela faz cerca de 20 apresentações. Então é só fazer as contas aí que a menina tá realmente mandando ver. A matéria do jornal, com a maior pegada, ostentação, ela mostra a sua casa, né? Adquirida com o dinheiro que já está ganhando há bastante tempo. Ela comprou uma casa no Jardim Guanabara, área nobre da Ilha do Governador. A casa é avaliada em R$1 milhão. Além disso, ela comprou também, na última semana, uma lancha no valor de R$300 mil e um jet ski no valor de R$35 mil para se divertir, né? Mas o que é isso? Além do seu carro Blazer Chevrolet, que custa R$140 mil. Mas o que é isso, Ludmilla? Nem tudo que ela ganha, ela gasta, né? Ela também investiu em toda a sua família, que trabalha junto com ela. Ludmilla, parabéns! O que Ludmilla quer, na verdade, é se divertir com os amigos de infância, com a família e proporcionar momentos de felicidade para todos. Disse aí. Tá certa, Ludmilla. Olha, muito bacana a fotinha da Ludmilla na piscina, tomando Red Bull, aquela coisa toda, né? Ludmilla tá demais. E pra abrir o nosso programa, tem ela, Ludmilla! Abrindo Central do Axé. Central do Axé. Te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Me olha direito, me pega com jeito que eu vou gostar. Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar. Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai.

noite desaparece. Então vai, se revela e mostra quem você é. Especialista, sai na pontinha do pé. Se encontra com as amigas, faz o que bem quer. Oh, oh, oh, então vai, se revela e mostra o que você faz. Sensualizando pra frente e pra trás. Solta o grito na garganta, hoje eu quero é mais. Ou se revela santinha. Como é que ela vai, como é que ela vai? Sensualiza santinha. Como é que ela vem, como é que ela vem? Empina a bundinha. Como é que ela vai, como é que ela vai? É santinha, só de santinha. Se revela santinha. Tá ligado, né? Então vai, se revela e mostra quem você é. Especialista, sai na pontinha do pé. Se encontra com as amigas, faz o que bem quer. Oh, oh, oh, então vai, se revela e mostra o que você faz. Sensualizando pra frente e pra trás. Solta o grito na garganta, hoje eu quero é mais. Hoje se revela santinha, sensualiza santinha. Empina a bundinha, é santinha, só de santinha. Se revela santinha. Na primeira sequência do Central do Axé, o som do MC Buchecha com Denis DJ, Santinha, Anitta Deixa Ele Sofrer e também a Ludmilla com esse super som, Te Ensinei Certinho. É o melhor do Axé e o melhor do funk carioca também, abrindo o nosso programa, né gente? Que maravilha! E fica melhor ainda, com certeza, você ouvindo a sua rádio preferida, que todo final de semana a gente se encontra, né? Central do Axé. E agora vou trazer pra vocês aí, representante do Axé, representante da Bahia. Ela que tá arrebentando aí também no The Voice Kids, né? Todo domingo aí tem The Voice Kids, a Ivete Sangalo tá lá, também Vitor e Léo tá lá. E o nosso querido Carlinhos Brown, né? Que cara bacana o Carlinhos Brown. Vamos com a Ivete Sangalo, pra frente, pra frente. É Central do Axé. Suor, suor e swing. Central do Axé. Contente pra frente, pra frente. comigo. Me beija, me leva. Me deixa mais contente, pra frente, pra frente. Foi pra frente, pra frente. Nossa vida vai, pra frente, pra frente, frente, pra frente. Central do Axé. 7994. Vem com a gente, ó. Tá louca, achando que manda. Tá tirando onda, pensando que é top. Me usa, depois joga fora. Sumiu, foi embora sem me dar ibope. Mas eu te digo espertinha, eu vou lhe botar pra perder a linha. Cê não conhece do que sou capaz. Sabe de nada, inocente demais. Quando você conhecer o meu dererê, aí eu te digo, cê vai se perder. Vai ficar de cara babando maluca. Cê vai querer no dererê. Eita que dererê gostoso. Vai, vai. O dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê. Assim, ó. Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. Se não te deixo louca no tererê comigo. Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. Se não te deixo louca no tererê comigo. Vai, vai. O tererê, tererê, tererê. Vem de mapa, deixa comigo. Tá louco, achando que manda. Tá tirando onda, pensando que é top. Me usa, depois joga fora. Sumiu, foi embora, sem me dar ibope. Mas eu te digo espertinha, eu vou lhe botar pra perder a linha. Você não conhece do que sou capaz. Sabe de nada, inocente demais. Quando você conhecer o meu dererê, cê vai se perder. De cara maluca, só vai querer o dererê. Vem no dererê, vem. O dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê, dererê. E aí, Rafa, como é que faz agora? Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. Se não te deixo louca no tererê comigo. Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. Se não te deixo louca no tererê comigo. Cê tá louca? Acha que manda? 8794 é um perigo. Vai, tererê! Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê. Central do Axé. Central do Axé. Retro pra matar saudades. Atenção. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá pra brincadeira da tomada. Vem, mãe. seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Chega! Olha a brincadeira da tomada. Aprendeu? Chega! É fácil demais! Todo mundo aqui, ó! Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Vem! Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Deixa coladinho e vai, vai, vai! Quebra! Encaixa, todo encaixa, mundo encaixando, bebê! Encaixa, remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, oh. Encaixa, remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, remexe e agacha. Encaixa, todo mundo encaixando direitinho. Encaixa, encaixa, encaixa, remexe e agacha. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá pra brincadeira da tomada. Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Yeah. Olha a brincadeira da tomada. Todo chega, mundo fazendo direitinho. Tá lindo. Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Deixa coladinho e vai, vai, vai. Tá, tá, tá. Encaixa, encaixa, todo mundo encaixa, encaixando. Encaixa, encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa. Yeah. Remexe e agacha. Encaixa, encaixa. Olha o curto circuito, meu. Remexe e agacha. Encaixa, encaixa. Vem, vem, vem, vem. Remexe e agacha. Tá todo mundo cheio de energia. Porque aqui no Jam é alta tensão. Brincadeira da tomada, chega pra cá pra brincadeira da tomada. Vem, mãe, vem. Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Siga, gente. Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá pra brincadeira da tomada. O negócio é bom, esse negócio é bom, compadre. Todo mundo preparando o plug, viu? Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Deixa coladinho e vai, vai, vai, vai, vai. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, vambora. Encaixa, remexe e agacha. Encaixa, encaixa, vambora. Encaixa, encaixa, remexe e agacha. Encaixa, oh, mãe, encaixa, vem, mãe, encaixa, encaixa, remexe e agacha. Vai dar luz. Matando saudades no Central do Axé Retrô, é o Tchan, brincadeira da tomada, que bacana, né? Olha, é o Central do Axé, levando até você o melhor do axé, do samba, do funk, do pagode, tudo pra você na sua rádio preferida. Todo final de semana a gente se encontra fazendo essa grande festa aqui na sua rádio. Galera, o intervalo vem aí, na volta tem mais informações, na volta tem muito mais agito, muito mais suor e swing no seu rádio. O Central do Axé vai pro intervalo, mas volta rapidinho. Central do Axé. Suor, suor e swing. Central do Axé. Olha o Central do Axé de volta no seu final de semana. 2016 tá aí e que esse 2016 venha com muitas novidades pra gente, né? Olha, todo mundo aí de férias, né? Muita gente curtindo as férias, curtindo o tão esperado, né? O descanso de cada ano. Que maravilha, né? Você que não tá de férias, você que tá trabalhando também, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado, né? Eu aqui no estúdio fazendo essa festa, comandando esse Central do Axé bombástico pra você. Tô trazendo agora o pagodão de primeira do grupo Revelação, que vem com a regravação, né, do Frejá Segredos. Central do Axé. Central do Axé. Diferente de todos que amei, nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Procuro um amor que seja bom pra mim, que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Central do Axé. Do Axé. Suor e Swing. Central do Axé. Preferiu perder, sai da cama. Quero nem te ver. Me chama porque eu já tô pronta. Não pergunta, não me siga, nem me curta. Acabou a palhaçada aqui. Se encontrar, se situa. Terminou, não sou bagunça. Fica louca. Central do Axé, disponível, música bacana, né, música super legal da Alexa, que tá fazendo maior sucesso em todo o Brasil, não só no estado do Rio, né, a Alexa agora é a mais nova contratada, não, mais nova não, já é contratada da Som Livre desde 2015, de novembro de 2015, né, a Alexa tá bombando com a Som Livre e veio com um álbum disponível com o nome dessa música aí, que tem várias músicas, tem Posso Ser, tem entre umas músicas românticas também. Muito bacana o álbum da Alexa e faz sucesso aqui no Central do Axé também. Agora tem muito mais sucesso, porque o Central do Axé não pode parar. Bom fim de semana. Valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal. Acordei vida vazia. Mas eu nunca deixei de te amar. Sabia que ia voltar. Você me enlouquece de paixão. E por isso te dou o meu perdão. Meu coração é seu. Tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório passar ele. Abraçada com a solidão. Meu Deus, cheguei cedo num lugar marcado pra poder assinar um contrato e ser dono do meu coração. Meu coração é seu. Tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório passar ele. Central do Axé. Quando o DJ vai embora, quando arrasta uma mina, joga em cima e dá. E depois, e depois, e depois, olha a dança. Depois, vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão. Tem mulher boa, gente é boa, hoje a fila não. Quando o DJ vai embora, quando arrasta a mina. Todo mundo vai! E depois. Central do Axé. Vai gatinha. Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar, gatinha. Essa dança é gostosa e a galera vai pirar, gatinha. Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar, gatinha. Essa dança é gostosa e a galera vai pirar. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Eu e você no tchucu. Aí o papai fica maluco. Eu e você no tchucu. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Tristeza vem, tristeza vem. Sua mãe falou pra mim que queria te levar pra balada. Tá tranquilo, minha tia, não precisa ficar preocupada. A sua filha tá em boas mãos, sob minha proteção. Mas ela não imagina o que você faz um pagodão. Sua filha tá em boas mãos, sob minha proteção. Mas ela não imagina o que você faz um pagodão. Tchucu no tchaco, tchaco no tchu. Eu e você no cucu. Toma aí, vem, toma aí, vem. Aí o papai fica maluco. Escuta, pagodão. Calando a boca da concorrência. Finalzão de semana mais animado do seu rádio, com certeza. Olha, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Eu tenho que ir embora, gente. Olha, foi um prazer imenso passar essa uma hora juntinho com vocês, levando até vocês o que há de melhor no axé, no samba, no pagode, no funk carioca. O programa é bacana, o programa é maneiro e volta na semana que vem trazendo sempre as melhores pra você. Obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Um excelente final de semana e na semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Lembrando sempre, se beber nesse final de semana, não dirija, né? E se for fazer algo mais, use camisinha, gente. Proteja sua vida, proteja a sua saúde. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Um grande abraço, tem saideira. Tá chegando aí a saideira do Central do Axé. Valeu, gente! Bom fim de semana, tudo de bom. Muita amizade. Valeu! Vou te deixar. Por favor, não implora. Porque o homem não chora e não pede perdão. E não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que Central do Axé. Central do Axé.